vem me alimentar e nova vida me dá. Queridos filhos e filhas, nesta sexta-feira, invade o meu coração. Eu sempre quis ouvir tua voz, Senhor, e quero ouvir. Com certeza, quero ouvir. Sempre quis ouvir tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, chamada das tendas. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também em segredo. Alguns de Jerusalém diziam: não é a este que procuravam matar? Olha, ele está falando publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde ele é. O Cristo que vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e foi ele que me enviou. Eles procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, o que está em jogo é a identidade messiânica de Jesus. Sei que parece estranho para alguém que não duvida se Jesus é ou não Salvador. É porque nós vivemos numa, graças a Deus, num país, não estou falando de católico, estou falando de Jesus ou Cristo, cristianismo. Mas, independente disso, você consegue reconhecer que Jesus é o Senhor, o Cristo? Então diga comigo: Jesus, eu reconheço como meu Salvador. Jesus misericordioso, eu reconheço como minha rocha firme. Jesus, eu o proclamo minha fortaleza, minha esperança, razão de minha fé. E se por acaso, Senhor, em algum momento eu duvidar, que o teu Espírito supra a minha incredulidade. Reveste-me, Senhor, com tua armadura. Senhor, é a primeira sexta-feira do mês dedicado ao seu coração. Abençoai todas as casas, coração de Jesus. Coração de Jesus. Abençoai todos aqueles que estão com o rádio ligado agora. Não esqueça, filho, filha. Coloque: padre, eu estou longe de casa. E daí? Pense lá no quarto, na sala, na cozinha, na dispensa, pensa. Diga: eu consagro a minha casa. Eu consagro minha família. Aumenta o volume do rádio. Casa de Deus e porta do céu. Coração de Jesus, eu consagro a minha vida. Coração de Jesus, eu consagro a minha existência. Coração de Jesus, eu entrego o meu trabalho. Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, abençoai a água. A água que será aspergida dentro de casa. Abençoai a água que será bebida. Diga comigo, na minha casa, o Senhor será o meu rei. Na minha casa, o Senhor será o único e soberano Deus. Abençoai, Senhor, o quarto do casal, o quarto dos filhos. Abençoai sala, cozinha. Abençoai todos os cômodos, Senhor. Afugentai a discórdia, a desavença. Afugentai, Senhor, toda a doença. Abençoai, Senhor, e afugente com teus arcanjos todo o vício. Cocaína, crack, bebedeira. Nesta casa reine, Senhor. Abençoai essa água que será aspergida nessa primeira sexta-feira do mês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.